noite velha, turus, turus, bateram à minha porta. Onde vens, ó minha alma, venho morta, quase morta. Já eu mal a conhecia, de tão mudada que vinha. Trazia todas quebradas, suas asas de andorinha. Mandei-lhe fazer a senha do melhor manjar que havia. De onde vens, ó minha amada, que já mal te conhecia? Mas a minha alma calada olhava e não respondia. E nos seus formosos olhos quantas tristezas havia. Mandei-lhe fazer a cama da melhor roupa que tinha, por cima da mais corroxa, por baixo cambraia fina. Dorme, dorme, minha alma, dorme para te embalar. A boca me está cantando com vontade de chorar. A boca me está cantando com vontade de chorar.